amor que desperta as minhas manhãs, que traz do brilho dos olhos tanta certeza, e que me faz ter e sentir o mais forte dos homens. Mas é uma dor de cabeça quando você some e me deixa assim chutando tudo pro ar. Feito um farol de neblina a me procurar, feito fio embriaga o meu coração. É meu elo com Deus, minha oração, meu amor, minha vida, minha salvação. E seja bem-vinda, mulher. Bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. Seja bem-vinda você, meu presente de Deus. Meu elo com Deus, minha oração, meu amor, minha vida, minha salvação. E seja bem-vinda, mulher, que me dá tudo isso. E seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. Seja bem-vinda você, meu presente de Deus. E seja bem-vinda, mulher, que me dá tudo isso. E seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. Seja bem-vinda você, meu presente de Deus. Seja bem-vinda você, meu presente de Deus.